Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6:03, estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil, também estamos ao vivo para o mundo inteiro pela internet, atlântida.com.br, e estamos ao vivo também nos aplicativos dos smartphones que você baixa aí nas lojas do seu iPhone, o Android, e tem uma outra plataforma que a gente tá, e o BlackBerry, exatamente, são as três plataformas onde a Atlântida disponibiliza os aplicativos para você ouvir a rádio onde quer que você esteja. Pretinho Básico, segunda edição, vai para um oferecimento de telefonia Big e Damilair, a moda está nas ruas. Não, cara. Ele não largou o livro do Galvão Bueno. Eu não acredito. Fala daí, Harry Potter. Lá no Rio Grande do Sul, eu não sei qual é a metade maior. Se é a metade azul ou a metade vermelha. Esse é Potter. Se é metade, sim. O Inter hoje joga tudo contra o Grêmio. O jogo era Inter e Barcelona. É, que pra quem não ouviu o programa da Omo, o Potter, que não deu nem boa tarde ainda, ganhou o livro do Pianges, são as frases do Galvão. Não, eu não dei o livro. É, e é pra ele se comportar no momento certo dele, ele lê o livro, a frase. Tudo bem, Potter? Tudo bem, Maurício, como é que tá? Bom dia, boa noite. Fala uma frase do Galvão aí, cara. Não, chega. Essa chuva é igual a chuva de ontem. E aí, KG, tudo beleza? Tudo beleza, tudo certo. Como é que vai, Pianges? Pô, vou benzaço, né, cara? Como é que tá o jogo aí, quem é que tá ganhando? Não, eu tô vendo minhas fotos da viagem. Ah, não se cansa. Cansa de ver, né? Milão, a gente não, né? Se Milão, cansa de ver. Nova York, Milão. Três cidades, só cita três cidades que foi, vai. Budapeste, Berlim e Praga. Meu Deus. Porazinho! É. Tudo beleza, meu velho. Sentimos a tua falta, Porão, no programa da Uma. Eu também senti a falta de vocês. E a estrela móvel já tá aí. Os tambores estão tocando. É o homem da zero hora. É o homem da página 2 da zero hora. É o homem das letras. Homem corno! É ele! Davi Carradini! Brocha! Davi Carradini! Corno! Conheço homens, Davi, né, que agora estão felizes porque tu está no programa, Davi. É porque eles podem monitorar, Davi. Agora, conheço homens que estão aliviados que tu está aqui, Davi. Quer dizer uma coisa pra eles, isso é uma gravação. Conheço homens, estão tranquilos. Ah, o Davi tá lá. Graça no rádio. Isso é uma gravação. Isso é uma... Como é que vai, Davi? É uma gravação. É uma gravação. Ó, trancou. É tudo joinha, né, cara? Coisa boa, cara. É, sexta-feira, boa. Né? É, coluninha na zero hora. Light, tranquilo. Light, é. E a mulherada, viu? Deixem os gays em paz, diz o Davi Coimbra. Algumas pessoas me chamaram de gays, outras pessoas me chamaram de viado. Outro... E outros de colorado. E outros de gremista. Ah, é, é. Ah, esse gremista desse Davi. É. Um me escreveu citando uma passagem do Apocalipse, disse que eu ia pro inferno. Bom, eu quero ir pro inferno, só que eu tô avisando aqui que isso é elogio pra mim. Quando fala, tu vai pro inferno, eu, beleza? É lá! Eles não sabem o que falam. Bom, era isso, então a equipe tá formada, né? É isso aí. E a gente vai começar o Pretinho Básico com os destaques do Clique RBS. Beijo pra Renata Lopes e pro Robinho, na barra dela. Robinho, pedala, Robinho. Encontrei na rodoviária de Porto Alegre também pro Daniel Oliveira, Felício. A mulher Franciele Souza manda um beijo pra ele através do Pretinho Básico. Ah, Felício. Tava também o Felipe Fete, acho. Felipe Fete, ou Fernando Fete. Ou alguma coisa Fete tava aqui. Fete tava aqui na frente da rádio aqui. É o Alexandre Fete. Abraço aí, meu Alexandre Fete. Então vou aproveitar e mandar um abraço também para Rafael e para sua filha Jade. O Rafael que faz alguns serviços lá no condomínio, trabalha lá no condomínio onde moro. E diz que a Jade, sua filha, sempre nos escuta. A Jade é uma sempre, princesa, sempre. Não é? A Jade, por coincidência, é o nome da ararinha azul do Blue, né? Tem o Blue e a Jade, né? Que amor. Por coincidência, todo mundo que manda abraço tem que fazer assim com a mão, assim, pra falar. É. E um abraço também pro Aveline, que deixou a revista Gol aqui, né? Grande gremistão. Grande gremistão. Aveline é um baita gremistão. Não, é colorado. Não, é gremista. Ele falou pra mim que é colorado. Ele falou pra mim que é gremista. Ih, Aveline, se deu mal. Ele me entregou as revistas e disse que era Figueirense. O importante é que o Aveline também tá com saúde e segue aí com o seu trabalho na revista Gol. E a gente começa o Pretinho Básico falando que explosão explosão e tiroteio deixam mortos e feridos na Noruega. Exatamente. Um homem usando uniforme policial abriu fogo e atingiu 5 pessoas hoje num comício político na periferia de Oslo, que é a capital norueguesa. Que coisa. Mais 7 pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas na explosão de uma bomba no bairro onde se encontra a sede do governo norueguês, segundo informações da polícia local. Foram 2 ataques. As autoridades ainda não falam de atentado, mas a imprensa afirma que o alvo da ação seria o primeiro-ministro Jens Stoltenberg. Que legal. O Pianges leu a informação New que York o, Times. Isso, um grupo islâmico, né, assumiu os atentados. Numa retaliação à atitude norueguesa no Afeganistão, que a Noruega mantém tropas no Afeganistão. Então o grupo islâmico resolveu atacar. Não, tem vários países que mantêm tropas. Pois é, mas a Noruega eu achava que não. Mas a Noruega é da OTAN. É, não, mas tudo bem, mas é um país bem mais liberal, digamos assim, né? Isso quer dizer nada. Ela é membro de um tratado. É. Ela tem que mandar... Não, mas nem todos os membros do tratado mantêm soldados no Afeganistão. Não, sabe que isso é feito um rodízio, né? Vão tropas, agora é a hora da tropa norueguesa ir pra lá. Aí vai a tropa norueguesa. É que nem o Brasil foi pro Haiti. Exatamente. Tá, mas aí é uma coisa de paz. Força pacificadora da ONU, não é a mesma coisa. Adoro rodízio, agora os africanos. Agora é a parte que tu mais gosta. Os japoneses tu gosta, os japoneses também. Adoro os japoneses. Mas tu prefere mesmo os africanos, né? Eu gosto de todo tipo. Preconceituoso, pedófilo, odólatra. O legal é que o Neila agora vai começar a pegar uns japoneses mutantes. Né, Neila? Preconceituoso. Leia a coluna do David de hoje. Preconceituoso. Transformers. Um pouco de arte nessa sua cabecinha. Uma salva de palmas pro Luno do David Coimbra hoje, mas agora. Parabéns, que a gente falou, mas tá valendo o livro do Galvão. A gente já comentou sobre a coluna. Deixem os gays em paz. É isso aí. Eu gostei do jeito que o Neila... Deixem os gays em paz! Let the gays in peace. Tá namorando, Neila? Não vou falar sobre a minha vida pessoal. Sou que nem o Maurício. Leave me alone. Não vou falar sobre minha vida pessoal como eu Maurício. Eu falo da minha vida como pessoal. Como Maurício. Não come nada. Mas assim, uma pessoa que tu nunca mais falou aqui no programa, Nanini, como é que tá a relação? Não falo sobre a minha vida pessoal como o Maurício. Motorista embriagado é flagrado andando na contramão em túnel em Balneário Camboriú. Ah, o homem andou por 4 quilômetros no sentido contrário, no túnel do Morro do Boi, que liga a cidade de Itapema e Balneário Camboriú. A cada palavra que eu digo tem um comentário também. É lamentável isso, cara. Ele tava visivelmente embriagado. Embriagado, mano. Ao ser abordado... Agora não querem, né? O homem se negou a fazer o teste do bafômetro. Vou fazer o teste do bafômetro pra quê, filha da puta? Ele recebeu um auto de constatação por embriaguez, vai ter que pagar multa de R$957,69 por dirigir sob influência do álcool. Há cerca de um mês, o mesmo motorista já foi multado por embriaguez. Esses dias eu fui numa sauna. Esse é o problema do Brasil. Peraí, meu, o cara é multado e não confisco a carteira dele, não continua dirigindo. Carteira. Ele vai responder. Ele pega os pontos da carteira. Ele vai ser julgado. Julgado por isso, claro. Mas enquanto não é julgado, ele pode seguir bebendo, andando na contramão e podendo matar a família de você, amigo ouvinte. Por sorte, ele não causou algum acidente mais grave, né? Na contramão, em 4 quilômetros, num túnel? Imagina. Um amigo meu, quer dizer, o pai... Batida de frente, né? Não é época... Um pai de um amigo meu... Sim, é pior a colisão. Perdeu num acidente de trânsito, a amante. Caramba. Isso? É, brabo. Não, pior de tudo. Bom, eu nem vou falar. E aí aí o pai dele tá triste, né? Porque perdeu uma pessoa que ele gostava. Cara, e ele não pode demonstrar a tristeza. E como é que ele explicou que aquela pessoa. E aí ele desabafou pro filho dele, que é meu amigo. Né? Falou, saiu pra jantar e falou: cara, eu preciso te contar uma coisa. E chorava na mesa. Como é que foi? Mas a amante tava sozinha? Não, a amante tava dirigindo, aí aconteceu um acidente de trânsito, como deve estar acontecendo agora. Ele não tava junto com ela? Não, tava. Mas pior é a situação de um cara aí no. Eu entendi que ele tivesse junto. Ela tivesse a situação de um cara no interior aí, não sei da onde, que o cara estava, olha só isso, cara, ele estava pegando a cunhada, tá bom? Tava pegando a cunhada. É o cara lá do Giggs? O cara tava pegando a cunhada. Quem e esta cunhada engravidou. Esta cunhada engravidou. Engravidam. O cara cunhadas pagou o aborto. Ele tá batendo palma na memória. E a mulher morreu fazendo o aborto. E agora? A cunhada. Dá um baita de um filme, cara. Que loucura. Isso é um argumento pra um filmaço. Que loucura. Que coisa. O match post do Woody Allen, o cara se envolve com uma mulher, ou amante. Que mulher, né? E aí percebe que vai perder a boa vida de riquinho dele e mata a amante. Mata! Sabe quem é que tá pegando a Scarlett Johansson? Quem? O Doug, cara. O cara que some no Se Beber Não Case 1. O noivo. Ela voltou mesmo. Ryan Reynolds. Não, voltou. Tá hoje, voltou, tá ficando. Ah, então hoje ela não voltou. Pátria não. Atualizou. É uma vagabunda. É uma aliás, nesse filme. Queria andar nesse com uma filme, por isso que eu corri ela lá de casa. Nesse filme, Match Point, ela começa como uma mulher. Match Point? Ela começa como uma sedutora maravilhosa. Eu acho que um dos filmes que ela tá mais bonita. Da piscina, ela tá, né? Linda. Aquela nada na piscina. Não, né? Tá tão sedutora. Aquele é o Scoopy. Não, e ela vai se transformando numa megera, cara. De repente, ela começa a ficar feia. Como toda mulher, né? De tão bem que ela atua. Então, se uma mulher quiser continuar bonita. Não se transforma. Cara, tem um filme. Enchedora de saco do somem! No Multishow tem um reality show que é Casa Bonita, eu acho o nome. Que é um monte de gostosa numa casa. Aí acontece o seguinte: eu vi o primeiro capítulo, né? A apresentação das gurias, todas lindas, né? Chegando, elas se conhecendo. Elas vão acabando, né? Cara, uma semana depois é uma brigalhada das mulheres. Só barraco. E aí, perde aquela linda vontade. Exatamente. A personalidade destrói a mulher. Ela pode destruir o homem também, né? Vamos ser tão. Imagina quem bagulha a Scarlett Johansson. A personalidade. Sabe que esse bichinho chamado mulher, ele precisa de um tempo, assim, de um estágio probatório, entendeu? Atenção, pessoal. Tem que passar por algumas situações pra realmente conhecer esse bichinho. Tem que, atenção, homem que não deu um trago na mulher ainda, dê um trago nela. Pra ver a mulher bêbada se define pro resto da tua vida. Porque a tua mulher cada vez vai beber mais. Porque vai ficar um saco a vida dela. É o conceito. Então ela vai beber. Muito bem. Dependendo do comportamento dela, bêbada, é o que vai ser a tua mulher de verdade. É o que tu vai ter. Quanto mais a tua mulher bebe, menos ela gosta de ti. Ela bebe pra esquecer que tá casada com Tá querendo me dizer alguma coisa, Bianchi? A merda do Porã tá sempre bêbada. Eu cheguei esses dias na casa, Porã, 10 da manhã, Vomitando tequila. Não é verdade. Thaís, com todo o respeito, tem uma foto no celular do Porã. Mostra pra galera aqui, Porã. Uma foto do celular do Porã é assim, o Porã abraçado na Thaís. Isso, aniversário sorrindo dela. E feliz. Não, aniversário do sogro. Com a cara fechada. Mas olha, deve ser fácil ficar ao lado do Porã, né? Aí eu falei assim, eu mostrei a foto. Alegria da Thaís. Mostrei a foto pros guris e disse assim, tem alguém feliz nesse casal, né? É só eu que tô sorrindo ali. Mas enfim, um beijo, amor, tá? Desculpa expor mais uma vez a nossa vida pessoal aqui no programa. Não foi culpa tua. A culpa foi minha. A empresa norte-americana cria carro que voa, chamado de Transition. Não é avião o nome? Não, é Transition. Carro que voa. O veículo está na fase final de testes e pode percorrer até 700 quilômetros sem precisar ser abastecido. O carro voador alcança uma velocidade máxima de 100 quilômetros por hora em terra e 185 quilômetros por hora no ar. O veículo tem capacidade para 2 pessoas. As autoridades de trânsito nos Estados Unidos já aprovaram o protótipo e as vendas do carro devem começar em 2012. Cara, finalmente vai. Bom. Esse é o futuro, bom. Né? Finalmente chegou o futuro, né? Esse é o futuro. O que, que a gente vê no desenho dos Jetsons, isso aí. Nas antigas. O carro ele é retrátil, né? As rodas são retráteis e a asa também. A gente volta para o futuro. Isso, quando ele tá no ar, ele abre a asa e voa. Idade batida, se as mulheres caindo o carro na cabeça no chão já é um horror. Imagina a mulher dirigindo no ar. Avião. É verdade, porque o tráfego aéreo vai complicar. Não, o bom é o seguinte, que quando o carro estiver estacionado, vai dar sombra, né, cara? E proteção pra chuva, né? E que altura vai voar, será, meu? Não existe isso, Maurício. Tem que regularizar ali. Não. Potter, claro, tá nos sites, cara. Eu sei, mas isso aí daí nunca vai existir. Por que não, cara? Não, isso aí vai existir. É que nem avião. Avião tem rua no céu, tem hoje. Não, claro. Tá, mas ok, o avião é um piloto que sim, leva. O cara é treinado pra isso, né? Aí vai o Ananá que sai de Porto Alegre dirigir. Vai voar de Porto Alegre a Floripa, pessoal. Mas os caras vão inventar um curso. Vai ter uma carteira, Aí tipo tem de a variação de altitude ali. Aí tem um morro, ele não tem. É o fim das fábricas de elevadores. Ah, acabou o elevador. É, vou de carro ali pro vai direto na janela. Tá. Pô, e elevador que é o transporte. Transporte mais seguro do mundo. Tem um filme direto na janela. O Quinto Elemento, com o Bruce Willis, que é assim, que é os carros voando. Mila Djokovic. Cara, eu não acredito que tu viu aquilo. É muito ruim esse filme. Eu vi várias vezes. Eu gosto daquele filme. Pra entender. pra tentar entender. Filme. Ele tem essa capacidade. É que o Pérez trouxe um Blu-ray acima de $500. No final tem um bicho azul que eles pegam umas paradas dentro do bicho. É um negócio bem escroto. Muito legal. Né? Deixa eu ter comprado. É bem legal. Adoro aquele filme. Catarinense cria cerveja probiótica que traz benefícios ao organismo. Os produtos probióticos, como alguns iogurtes, contêm organismos vivos que fazem bem à saúde e atuam no trato intestinal. Que nem o Yakult. Eu dou pro porão de manhã todo dia leite probiótico. É o... Que nem o Yakult. Que legal, hein? Que legal isso. Aquele outro lactobacilo vivo. Isso. É bom comer o organismo vivo. Isso, tem lactobacilo vivo. Em Blumenau, a Amanda Felipe Reitenbach, de 27 anos, mestre cervejeira e doutora em engenharia química. Além de ser tudo isso, ela cria cerveja probiótica. E é loira pra casar. E é certo que é loira, né, cara? Não, é moreno. Certo. Não. Tá no Clica RBS Santa Catarina Moreno. Sério? Ela coordena o curso técnico de cervejeiro da Uniaselv e criou a cerveja probiótica ainda em estágio de desenvolvimento. Segundo ela, um copinho por dia, ó. Olha, que legal, hein, Maria? Vai que é uma graxa. O número 2. Tu vê que beleza, né, querido? Daqui a pouco a tua mãe vai dizer: para de beber esse suco de laranja, querido. Vai tomar cerveja probiótica. Sabe que eu tô plantando? Muito tô... obrigado, a Amanda. Tu viu foto da Amanda? Eu tô plantando brócolis. E aí? Brócolis probiótico. Uma morena, cara. Olha. Blumenau não tem mulher feia, querido. Só mulher gostosa. Só pra falar pra Amanda que a gente vai pra Blumenau mês que vem, agosto. Dia 13. Se ela quiser, ela pode levar a cerveja probiótica dela. Dentro do camarim do Pretinho. A gente vai tomar com todas as línguas, né, Guilherme? Não entendi, meu. Ô, Almir. Ô, Almir, bebeu hoje, Almir? Bebeu, Almir? Eu não vou negar, porra. Tava bebendo com a tua mulher. Como aqui, cara? Não era lá em casa, então. Sai daí, patrão. Então não era ela que tava lá em casa. Alô, amigos do PB, ouço o programa todos os dias e já mandei muitas piadinhas. Gostaria da ajuda de vocês pra divulgar o time de futebol americano de Gaspar. O Devils Football. Estamos convidando a todos os interessados em jogar ou conhecer mais sobre esporte a participar dos treinos do time. Nosso site é devilsfootball.com.br. Tu acha que o cara que joga no Devils Football fala assim, Potter? Desde já agradeço a vida e vida longa ao programa. Como é que é o nome daqueles caras que ficam? Os quarterback. Quarterback. O cara esse aí parece que é assinado JC Maba. Maba? Amigo do Pause, né? O Maba. Então fica aqui. Grande Maba. O Devils Football. Potter, posso furar aqui o KG só pra dar um recado? Fura KG. Bom dia, pretinhos. Esse sábado, a partir das 3 da tarde, convido todos para o Blumenalha. 30 anos no Parque Ramiro, de graça. Agora, todo mundo que anime pra gente é bicho. Vai ter grafite, poesia, DJ e 7 bandas. Olha aí. Para relembrar o festival que acontecia na década de 80 em Blumenau. Poesia não precisava, o resto até vai. O ogro falando. Uma das bandas. Poesia pra quê? É, né? Poesia pra viado. Uma das bandas é a que eu tocava. A ambos os dois. Até o nome é. Tem um CD do evento e vai sair até DVD. Ó. Oh. Tudo bem. Quem manda é o Maurício Wolf. Lobão! Todos os recados agora. Vão ser assim, agora. Vai daí, KG Furado. Antes eu vou chamar o Galvão Bueno. Disseram que o Mick Jagger é pé frio. Ele não é pé frio nunca. Ele que vem a torcer pro Brasil. E aí o próximo jogo do Brasil é Brasil e Holanda. E o Mick Jagger foi ao jogo do Brasil. Mel, Mel. Alô, pessoal do PB, sou o Eduardo de Rio Grande. Aí vai mais uma piadinha de louco pra alegria do Pianjo. Eu curto. Com o propósito de esvaziar um hospício que encontrava-se super lotado, foi proposto um teste aos loucos. Aquele que conseguisse bater palmas seria liberado. Reuniram todos os loucos no salão e um por um iam chamando. O primeiro louco foi chamado pelo médico e pediu: quero que você bata palmas, Otomar. Assim você estará livre. Vou ficar livre. O Otomar ficou 10 minutos olhando pro médico. Já acertava as palmas. Não acertava palmas. Otomar. Não consigo. O médico acolheu o louco e colocou de volta nas cadeiras. Puta, o segundo começa a chorar, para repentinamente e começa a imitar o Faustão. Grande fera, meu! Muito inseto. E fica com o olho estalado. Eu reprovei. O médico pediu para ele voltar para o lugar. Não, o terceiro, com o ar sereno, arremangou-se, ergueu as mãos e começou a bater com as palmas na testa. Meu Deus do céu. Volte para o seu lugar, Genésio. Ai, ninguém vai passar. Disse o médico. Já tinham chamado mais de 200 loucos e nada. Até que então chegou o Dioclésio. Respirou fundo. Olhou para uma mão. Olhou para outra. Mirou uma mão na outra. E... conseguiu! Todos os outros loucos bateram palmas. Deoclésio! Brasil! E aí, Davi? Sou eu? Ô, Davi. Não, eu achei que fosse o Pianjas mesmo. Davi. O Pianjas já deu o recado. Ah, o Pianjas furou, né? Davi. No futebol ninguém consegue vencer só por jogar melhor. É preciso se impor e fazer o principal, o gol. Que merda. O Potter tá com, ganhou um livro do Galvão Bueno do Pianjas. Por favor, não diga o meu nome. Mas é, bom, eu não vou dizer. Não, né, cara? Traz amanhã o livro, tá? Não te esquece. Ah, essa amanhã moça, sábado, segunda. Anônima, ela é de Joinville. Ai, por favor, Deus, me ajudem. Eu, todos os dias, quando saio do meu trabalho às 18 horas, vejo um rapaz que trabalha no terminal norte de Joinville. Ele é fiscal de ônibus. Ah, é. Geralmente fiscal de ônibus pega fiscal, todo mundo. Geralmente são muito bonitos. Fiscal de ônibus. Tem a Maria, pegador. Maria cobrador, né? Tem a Maria tem a Maria fiscal Maria também. Fiscal. O fiscal que fica na calçada. É Joana fiscal. Ah, porque o fiscal tem poder, né, cara? Claro! Assim, as mulheres, fiscal fiscaliza. O fiscal na hierarquia do duas coisas do que mulher gosta. É poder e uniforme. É poder, uniforme, né? Poder e... Porque o uniforme, ele sugere exatamente poder. Poder, né? Poder e dinheiro. É, um soldado de uniforme é poder. Mas dinheiro... É, dinheiro é poder também. Uniforme, né? Também. De servente, assim, por exemplo. Também é poder. Tem mulher que tem, né? Uniforme de presídio. Maravilhoso. É. Mas a gente não ouviu aqui mesmo sobre os garis, né? Uma vez eu fiz um laboratório no Carandiru. Foi maravilhoso. Laboratório. Tá, fiscal. Há mais de um mês que eu admiro. Acho que estou apaixonada por ele. Ai. Ele é lindo, ela botou vários dias. As mulheres hoje. Um verdadeiro homem charmoso. Não tem como eu não olhar, mas nunca falei com ele. Ele nunca nem me olhou também, naquela imensidão de mulheres que passam por ali, mas todos os dias ele está lá. Às vezes cruzo com ele, tento encarar, mas ele nem sequer olha pra mim. Deve ser feio. Deve ser feio. Se fosse gostosa, é certo que o fiscal ia olhar. Ela se descreve ali, ó. Ele supostamente não é casado e nem namora, porque não usa nenhum tipo de aliança. Mas tem muita gente que namora, minha cara é anônima. Tira aliança. E não usa aliança. Percebi que ele está sempre com fone de ouvido às 18 horas. Opa! E, logicamente, nesse horário. Em trabalho, tá só ouvindo, pode estar ouvindo vocês. Aí. E aí ela se descreve. Boa, vamos ver. Tenho 21 anos. Tá bom. Morena. 1,67m de altura. Menor que eu. Cabelo liso. Tá bom. Peso 61 quilinhos. Ó! Calma aí, só um pouquinho. Tá magrinha. 1,67, 61. 61, tá bem. 2, 3 quilinhos acima. Tá bom. É, tá tipo morando. 2, 3 quilinhos acima. E aí ela diz o seguinte: físico que todo homem adora. Cintura fina. Ai. E bunda coxas grande. Grossas. Ai. E belas nádegas. De pé, auditório, de pé! Aliás, Porã. E ela bota entre parênteses: informações precisas. Olha! Será que se ele ouvir esse e-mail, vai me reconhecer? Vamos, fiscal! Vamos, ai, que fiscal! Tola eu, provavelmente não. Mas eu todos os dias estarei perto da guarita, olhando. Posso enquanto ele desfila. Ai, ele posso é simplesmente uma perdição. Para, calma. Ele é uma perdição. O que é? Fala, Potter. Bota amanhã um shortinho jeans aparecendo. Mas vai estar frio em Joinville. Não interessa. Não interessa. E amanhã é sábado. Chinelinho de dedo. Também, eu só, né? pego um ônibus no sábado. Não, mas e o fiscal aí não trabalha sábado. Trabalha, sim. Olha o que ela diz assim, ó. E bota um decote. Homem olha decote. Tenho vários guris a fim de mim. Até um já mais ou menos encaminhado. Mas esse rapaz me tira a inocência. Ela é inocente. Adoraria conhecê-lo, saber seu nome. Por favor, leiam. Quem sabe ele ouve. Fique atento nesse horário e em todas as morenas que passarem. E por sorte, talvez ele me reconheça e venha falar comigo. Então é o seguinte, minha cara anônima, amanhã... Vamos chamá-la de Pocahontas. É, shortinho bem curtinho. É moreno, e botas. Parece a Pocahontas. Shortinho bem curtinho e botas. Botas de cano alto. Shortinho curtinho, de repente, fica numa posição com a... Dedinho na boca. Dedinho na boca. Carinha de quem tá gostando demais. Faz carinha de quem tá gostando demais. Carinha de quem tá gostando demais. Tem que fazer zoinho pro fiscal, né? É. Bota o dedinho na boca e faz zoinho. Mas uma mulher feia fazendo zoinho é um troço horripilante. Imagina, mas essa aí, pelo menos, é bonita, cara. Às vezes pode ser míope, né? Quem uma faz estrábica fazendo zoinho, uma estrábica. Ela não vai pagar, ela não vai pagar passagem de ônibus. Quer que eu faça zoinho teu? Não, não quero. Eu fiquei preocupado quando o Davi leu belas nádegas e o Potter ficou olhando pra mim. Acho que tem belas nádegas. Ele inclusive falou, ele inclusive falou, Porã! Tu tem belas nádegas. Eu olhei pra ti, na hora que ele falou cabelos lisos. Ah, tá. Belas e estranhas. É. Que é o peludo, eu fiz a leitura labial do Potter e ele falou assim, Porã. Que coisa. Se não fosse aquele negócio de uma nádega ser cabeluda e a outra, não. Até que ia, né, Davi? Esse é um problema, sério, hein, Porã? Tu já viu isso, Mas eu fui pra Ribeira e comprei um depilador de corpo, Porã. Mas vocês são muito frescos. Vocês são muito... Tu não depila, pra mim, nádega é tudo igual. É mesmo? Com pelo ou sem pelo... Vai igual. Meu Deus. Inglaterra e Brasil, Maurício. O criador contra a criatura. Essa foi muito boa. Vai, Porã. Olha aqui, ó. O formato da boca da mulher indica se ela é feliz na cama. Isso é uma piada? Não, é uma piada. Como é que é, Porã? Isso é uma pesquisa. Como é que é? O que significa quando tá bem pra baixo, assim, bem fechada a expressão? É aí que tá braba. É que não tá feliz nem na cama, nem no casamento. Você já viu o formato da boca da Fernanda Lima? Não, da Aline Moraes. Da Aline Moraes. É, eu acho que. Não, a Aline Moraes não tem uma boca, né? Cara, tem outra coisa. Você se lembra da propaganda da Aline Moraes? Pudim de chocolate. A Aline Moraes tem os beição, né? E ela tá na melhor fase dela, vivendo uma suburbana no Astro. Maravilhosa. Que é a novela da Moraes. E ela disse que pegou muito trem, que ela morava no Meyer, por isso que não tá sendo muito... Imagina só o cara pegando trem com a Aline Moraes, cara. Não acontece. Lá no vagão de trás. Voltando ao formato da boca da mulher, que indica se ela é feliz na cama, vamos lá. O que deixa tudo na cara é aquele espacinho, Potter. Bem no meio do lábio superior, saca o lábio superior? Essa coisinha aqui, né? É o lábio superior, que os especialistas chamam de tubérculo. É o tubérculo. Pra mim, tubérculo era batata. Também é, Porã. Tem palavras que tem sentido. Tem duplo sentido. É diverso. Não é duplo sentido. Mais alguma palavra. São sentidos diversos. Mais alguma que tu queira me dizer? Agora. Não, eu quero que tu siga o e-mail, Porã. Tá, segundo os pesquisadores... O verbo gozar. É mesmo? Ai, meu Deus. Segundo... Sim, era pra seguir o e-mail. Foi tô seguindo, que falou. Tentando seguir o e-mail depois da interrupção. Segundo pesquisadores, quando esse espacinho, o tubérculo, é mais saltado, criando uma espécie de monolábio, indica que a dona tem mais chances de ser bem feliz na Aline cama. Aline Moraes ou assim, já é assim, né? Bocuda, né? Ela é totalmente Mas ela bocuda. Não é feliz na cama. A pesquisa ela foi feita com 258 voluntários. Ela falou pro Potter. Ela tá comigo há dois anos. Ela tá falando. Por isso que não ela não tá, é feliz na cama. Não tá feliz, não tá feliz. Mas tu é, né? Muito. Ai, ai. Pois é, essa pesquisa foi feita com 258 voluntárias com idade média de 27 anos. Manda um adoro. Tá, precisa adoro. Abrir umas fotos pra ver, hein, Porã. Pra minha namorada Tassi e um pode ficar tranquilo. Pro meu irmão. E ajudem a divulgar o meu blog. Qual é o blog? Laboratorios, com W no final. .wordpress.com. Tá bom? Podia ser um enderecinho mais fácil, né? Mas enfim, pessoal, algum comentário? Eu queria ver fotos, eu queria o ver Arthur fotos. Tem muitas fotos de lábios superiores de não, moças Arthur, ali no... O Arthur tem o tubérculo... Isso, cara. Não, mas o Arthur não. Mas o Arthur não é uma moça. É quase uma moça, mas não é uma moça. E a zebra vai virando elefante listrado. É uma super derrota, né? Super zebra. Atenção, galera, você quer construir a sua carreira profissional numa empresa jovem que é referência no seu segmento? Então presta atenção aí. Estão abertas as inscrições para o programa Trainee Unicasa 2012. A Unicasa é uma das maiores e mais modernas fábricas de móveis planejados da América Latina. Ela é dona das marcas Delano, Favorita, New e Telasul. Se você se formou recentemente ou vai concluir a graduação até o final deste ano, pode morar em qualquer região do Brasil, gosta de viajar pra caramba e quer crescer profissionalmente, acesse o site traineeunicasa.com.br e inscreva-se. Além de muito aprendizado, a empresa oferece salário inicial de R$3.000. Sai ganhando R$3.000. Plano de carreira excelente e um pacotão de benefícios. São 30 vagas divididas em 3 turmas. A primeira já começa o treinamento em agosto. Se liga aí. Inscrições pelo site Trainee Unicasa. treineeunicasa.com.br, inscreva-se e projete o seu futuro. Vai uma rapidinha aí, Galvão, só pra pegar um ar aqui. É do Galvão, tu quer? É o Galvão. É, claro que tem gente que prefere torcer pra Bélgica. Galvão, ele acha que no mundo todo, todo mundo tem que torcer pra seleção brasileira. Inclusive os belgas, né? E esses japoneses não sabem pra quem tá torcendo. Porque eles não estavam com nenhuma roupa. É tudo igual, né? Zidane é gênio. Pra fazer 2 gols no Brasil em final de Copa, tem que ser gênio. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Duas ofertas que chegaram aqui pelo pretinho básico arroba atlantida.com.br. Sou um colorado fanático. No ano passado ganhei uma camisa do Pato Abbondanzieri autografada que ele utilizou na partida contra o Deportivo Quito pela Libertadores 2010. Ela é tamanho G, cinza, número 25, com o nome e o autógrafo do Abbondanzieri. Com o dinheiro que eu consegui, olha aqui, cara, com o dinheiro que eu consegui arrecadar na sua venda, vou comprar edredons no Big e vou doar. Pô, que demais, cara. Não sei onde nem pra quem eu vou fazer essa doação. Então peço a ajuda de vocês, me indicando lugares confiáveis. O e-mail pra compra da camisa é camisapato@gmail.com. Pô, que baita. E locais ouvinte, confiáveis, cara. Pra quem quiser doar, vai no site da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Portal Ali Social, tem várias, né? Empresas, o Portal Social, que várias empresas que são confiáveis, que conseguem distribuir de uma forma, né, ética e justa, tudo que recebe. Aliás, o Portal Social, ele é o portal mesmo pra quem quer ajudar. Pra quem quer fazer o bem, né? Exatamente. Entra lá, portalsocial.com.br. Olá, galera do Pretinho. Tô mandando esse e-mail pra anunciar uma máquina de sorvete expresso italianinha. A máquina é seminova, comprei ela no final do ano passado e usei apenas no último verão. Não tem mais que 4 meses de uso. Motivo da venda, tô mudando de ramo e preciso de dinheiro pra investir no meu novo negócio. Então, como diria o Alexandre Fetter, fica aí a dica. Quem tiver afim de ganhar uma boa grana no próximo verão, montando seu próximo negócio, essa é a oportunidade. Acho que é uma boa, hein? Máquina de sorvete expresso italianinha. Uma máquina dessas na loja não sai por menos de R$15.000. Tô fazendo uma espécie de promoção de inverno, vendo ela por apenas R$11.500. Posso parcelar o valor. Interessados, manda e-mail para maquinaitalianinha@hotmail.com. Eu fiz uma conta rápida aqui, se a máquina custa R$11.500 e quanto tu sorvete vende sorvete tem que vender por R$1, tem que vender pra tirar a máquina 11.500 sorvetes. 11.500 casquinhas. Fez rápido agora ou usou o iPhone? Não sei, iPhone. É, mas tem mais o custo do leite, né? Sabe, o leite sorvete, tá caro, né? Mistura. Tá muito caro o leite. Por quanto que custou o Engenhão e por quanto que o Botafogo paga pra alugar o Engenhão? Em quantos anos o Engenhão vai estar pago? Meu Deus. Chuta, 100 anos? 300 anos. É, meu, R$1.500. 950 anos. Eu tinha nunca medo de saber a pago. Resposta. Eu tava com medo de saber a resposta. E assim vai ser o Itaquerão do Corinthians, cara. Cara, assim o Itaquerão é a coisa mais política do mundo, cara. E o presidente assim do Corinthians vai ser... Sabe que hoje... Né, com o cara da CBF. Mas o Itaquerão... E é muito contra o São Paulo. Aí ele tirou a Copa do Mundo do São Paulo, do Morumbi, e vai criar um estádio lá na... Não, com o nosso dinheiro. O Itaquerão é dinheiro do Corinthians. Dinheiro do Corinthians, ele tem isenção fiscal. Fiscal. Mas é dinheiro do Corinthians, como o Beira-Rio também tem. Os governos, a Arena também tem. Mas os governos lá não estão fazendo um esforço também, assim. Os três governos. Os três, o federal, o estadual e o municipal de São Paulo, para que esse negócio, essa obra saia, né? Sim, mas aqui também o Grêmio e o Inter tem vantagens fiscais, etc, etc. Hoje eu ouvi na Gaúcha um especialista falando justamente sobre essas obras da Copa. E o cara é especialista em gestão de esporte. E ele falando que tudo aquilo que se falou sobre a Copa, sobre as obras de infraestrutura que ficariam, né, pro país, Miguel, isso não vai acontecer. Que o Brasil vai sim fazer uma Copa com um mínimo de organização, padrão FIFA, com bons estádios, mas que o que a gente tava esperando colher de benefício para ficar nas cidades, isso não vai acontecer. E fora isso, os estádios que a gente até já comentou aqui essa semana, o que vai acontecer com aqueles estádios da Amazônia, lá em Manaus, lá em Cuiabá, enfim, né? Tem todo esse outro porém aí, né? Mas tô esperando a oferta do Almir. Olá, galera do Pretinho. Olá, Almir, como é que curto vai? Curto muito vocês. Opa. Ó, que bom. E aqui vai uma sugestão para a holding do Almir. Almir que está lançando, é o meu texto, está lançando no mercado um produto exclusivo que trará conforto e segurança para as pessoas especiais. É um GPS. Mas já existe. Para surdo e mudo. Com duas opções: linguagem de sinal e closed caption. Eleva um pouco o preço do carro, mas tem muita utilidade, que é a impressora de GPS. Ela desenha o mapa em tamanho real do local que você quer chegar. É um mapa em tamanho real, cara. Gigantesco. Muito útil no dia de hoje. Muito útil. Imagina o tamanho da impressora, Elmer. Enquanto você dirige, o GPS para surdo mudo da Omnicity lhe orienta no trânsito caótico da grande cidade. A ideia é de Rafael Roberto Fritz. Demais, o Rafael. De Blumenau. Como Blumenau tem participado hoje, né? Legal, em peso. Blumenau é demais, né? Blumenau é demais. Joinville é demais, Chapecó é demais, Caxias do Sul é demais, Pelotas é demais, Passo Fundo é demais. Prefiro Blumenau. Santa Maria é demais, todo mundo é demais. Não, Santa Maria é minha boca. Maurício Amaral é demais. Muito obrigado, Porã. 22 para 7, vocês são demais. Se todo mundo é demais, nada é demais. Baita frase! Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, tamo de volta com o Pretinho Básico, são 15 para 7, Pretinho Básico pra telefonia do Big e Damilera, a moda está nas ruas, nesse inverno a Damilera aposta nas golas, lenços e cachecóis, acesse o blog Damilera e acompanhe essa e outras dicas, Damilera, a moda está nas ruas, doutor Alceu, é datamento, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o que tem de jogo no fim de semana, doutor Maurício? Deus do livre. Começa amanhã o Criciúma, doutor Cadê. É verdade, amanhã vai jogar contra o Paraná no Heriberto Wilte. Não é em Curitiba? É no Heriberto Wilte, em Criciúma. Tá às 4h20 da tarde. Paraná que tá no G4, né? Da Série B. Vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo. Exatamente, na Série D, doutor Cagê. Vai ter um Cruzeirinho de Porto Alegre com o Metropolitano de Blumenau. Bom jogo. Porto Alegre. Vai ser bom, porque a dupla Grenal não joga nesse fim de semana, vai dar pra ir no jogo do Cruzeirinho. Vai ter no Pasto da Areia, 30 da tarde, Cruzeiro e Metropolitano. Que horas? Às 3, sábado. O jogo para o Uruguai joga 4 da tarde, domingo. Às 4 da tarde, o Cerâmica de Gravataí estreia na Série D. Na Série D. Contra o Oeste. Mas em São Paulo. Em Oeste. Ah, tá. Na Série A, o Figueirense joga com o América Mineiro às 6h30 da tarde de sábado. É o único que vai jogar dos quatro times da Série A, é o único que vai jogar o Figueira. Em sábado. Em América Mineiro. Exatamente, na Série C, domingo. O Chapecoense pega o Santo André em Chapecó. E vai ter o clássico Brasil de Pelotas e Joinville, hein, Brasil de Pelotas? Clássico? Da Série B. O Brasil pode perder os pontos, né, da primeira vitória contra o Santo André, lá em Santo André. Ah, não acredito. Que escalou um jogador irregular e aí pode perder os pontos. Cara. Eu sou simpático ao Brasil. É, Bruto. Não, mas aí, pô, os caras começam... Desculpa o pessoal do Lobão aí, do Pelotas, mas é que o Brasil é... Não, eles começaram com uma vitória Brasil! Tem uma torcida fantástica. Um gol no finalzinho, os 43 conseguiram a vitória e aí podem perder os pontos. O Brasil é Brasil na Série C. É a coisa mais feia que o futebol brasileiro apresentou em 100 anos de história. Ele comentando a seleção do Falcão, que 2 meses depois virou colega dele. O Brusque vai jogar na Série B também, doutor Carlos. Mas acaba de ter jogo, puta pariu. O Brusque com Cianorte, hein, Brusque? E o melhor jogo do fim da semana é domingo, 4 da tarde. Vamos fazer um churrasco pra ver Brusque e Cianorte. Não, o Cagê já comprou as coisas lá, tá tudo na casa Brusque, dele. O Brusque começou muito mal a Série D, perdeu de 4-0 pro Juventude no Alfredo Jaconi. É verdade. Brusque e Cianorte, cara. Que baita jogo. Brusque e Cianorte eu não vou ver com o Cagê, eu queria deixar aqui. E ver o Cruzeirinho até vou. Mas o grande jogo é Uruguai e Paraguai. Uruguai! Domingo, 4 da tarde, no Monumental de Núñez. Se o Uruguai perder essa Copa América, vai ser uma das maiores injustiças do futebol recente. É, pois é, já basta as injustiças com o povo uruguaio. O bonito do futebol é as injustiças. É, então eu torcendo pro Paraguai. Não, eu só não quero que o Paraguai ganhe nos pênaltis da Copa América. Se ganhar no jogo, se o Paraguai ganhar nos pênaltis, vai ser o primeiro, né? É, ser campeão sem ganhar nenhum. Mas o bom é se o Paraguai ganhar nos pênaltis. É, o bom é se ganhar. Eu também acho. Não, se tiver que ganhar, que seja nos pênaltis. Não, é uma afronta ao futebol. O Uruguai vai socar o Paraguai. socar o Paraguai, vai acabar com o Paraguai, com toda a população masculina Galvão, do Paraguai. Galvão, olha, Galvão. Ela é isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor. Falta o mundo do Galvão aqui. Fala, meu. Arnaldo Antunes, grande artista, já foi vocalista dos Titãs. Dos Mutantes. Meu Deus. O Arnaldo Batista, né? Aqui deu muito bola, só. No São Caetano. Galvão Bueno é flamenguista. É. Na final, Santo André e Flamengo, 2-0 Santo André no Maracanã. Ele ficou tão abalado que ele trocou. São Caetano. Botou São Caetano no lado do Santo André. Final da Copa do Brasil, né? Ele é flamenguista, né? Óbvio que o Galvão Bueno é flamenguista, né, cara? Ia torcer pra quem? Ia torcer pra quem? Bom, os dois filhos dele, um é flamenguista e outro é fluminense, né? O Kaká e o Popó? O Kaká é fluminense. E o outro e o Popó, né? É flamengo. São os pilotos, né? Muito bem. Não, o Popó é boxeador, né? Tá difícil. Tchê, mas eu tenho aqui motivos pra fazer xixi sentado. Meu, olha aí. Mas a essa hora, Gauchão. Primeiro, a musculatura fica mais relaxada. Mas ali não é músculo. Gauchão. Segundo, você pode urinar ao mesmo tempo. Usar o seu smartphone. Ah, isso é verdade. O Bilal tá livre do risco de enroscar no zíper. Porque tá sentadinho. Isso já aconteceu com vocês? Verdade. Ah, eu todo dia fico uns 4, 5 centímetros pra fora. Mentira, não fala assim. Vai, Gauchão. Você não precisa mirar no alvo. O alvo também, já tá ali mirado. É, mas esses dias aconteceu um fenômeno comigo que escapou. O xixi. O Chico. Não. Tá fora. Tava escapou tudo pra dentro, tá tudo normal. Onde, só que aí o xixi escapou entre a tampa e o vaso. Tu tava sentado? Ah. Sentado? Fazendo xixi? Cocô? Cocô aí tu faz também, né? Aí pode. Aí pode. Aí tem uma licença poética. Licença poética, né? Só que faltava o cara. Tem que ser muito legal, né? O cara vai lá e faz o cocô e levanta e mija. É como eu faço. Acho! Não, o Maurício faz cocô nos mictórios. É que ele exercita. Tem aquela aqui, campanha xixi no banho. Faz cocô de pé. Faz cocô de pé. Num periquinho de plástico, embaixo do banho de chuveiro. Ficou de louco. Quinto ponto. É pra vantagem de mijar sentado, né? A nega véia não reclama. Ah, sim. Ah, não mija nada, né? Espinguinho pra fora. Não levanta nem abaixa aquela porcaria. É, não escorre pra fora. Né? E o sexto ponto, você pode passar pro número 2 automaticamente com um rápido comando. Gostei do rápido comando. Fala, de fazer xixi, pô, William Trindade manda pra gente aqui piada sobre a Hebe Camargo, só que eu vou adaptar. Que gracinha. É, piada sobre o KG. Olha aí, ó, beleza, vamos lá. KG e a Hebe são, né? O KG, vocês tiveram um caso, né, KG? Já há muito tempo. No primeiro grau ainda. KG fez o teste prático do Detran num dinossauro. KG ensinou o primeiro palavrão pra Dercy Gonçalves. Já da puta. Namoraram, né? É. Namoraram. KG antes da Hebe, antes da Hebe. O KG naquela foi o primeiro protagonista do Malhação. Quando o KG começou aqui no Pretinho, o arco-íris era preto e branco. O certo seria KG e Eva. Claro. E não Adão. O KG realmente não eles tem uma costela. Eles devem ter se confundido na tradução. É o pseudônimo. Tá sem uma costela o KG. O KG foi babado do Mestre Yoda. Quem é o Mestre Yoda? É do Guerra nas Estrelas. Força, Maurício. Maurício. Essa até eu sei. Maurício. Força, Maurício. Força. Luke, I am muito foda. Bora. Pinto pequeno. O legal é no Toy Story. No Toy Story, quando tem o Buzz Lightyear, né? Os caras adaptaram a cena, tem o inimigo do Buzz Lightyear, aí ele vai cair assim, eu não me lembro, que não, legal, acho que é o Tron. Que tu tem visto, é, aí ele fala: eu sou o seu pai. É muito legal. E a última, quando o KG tava na escola, ainda não existia aula de história. Não existia aula de história. No Guerra nas Estrelas, eu tenho um DVD de uma parada chamada Blu-ray, cara. Robot Chicken. Que aí mostra o outro lado, assim, do Guerra nas Estrelas. Mostra os lados dos vilões, assim. Aí mostra os monstros, assim, que estão passando dificuldade. Não tem como alimentar os filhos. Daí aparece lá o Luke Skywalker. Daí, beleza, comida. Aí eles tentam pegar o Luke, leva uns tiros na cara. Consegue cortar o braço do Luke Skywalker, não tem? Luke Skywalker perde o braço, uma disputa, né? Com o Darth Vader. Aparece o Luke Skywalker com um braço só, tentando abastecer a nave dele. Aí ele tem que abastecer. Daí ele pega o cartão de crédito dele, da boca, assim, ele tenta passar com a boca, assim, o cartão de crédito todo dia abastece, cai no chão, aí ele tem que parar de abastecer, pegar e tal. Luke Skywalker maneta, né? Então é muito legal, assim, Robot Chicken. Certa feita, estavam dois cegos num bar, tinham passado o dia todo bebendo. Aí um falou alguma coisa pro outro, o outro não gostou, já estavam os dois tchucos, começaram a brigar. E sabe que briga de cego é brabo. Ah, lá. Eu sei, lá na banda dá muito. E os dois, é, na dá banda muito lá, aí na né? banda, Magnata. Ah, por causa do cachê. Não, ceguinho brigando por causa do dinheiro. E se foram brigar e saíram rolando rua fora e foram parar debaixo de um burrico que tava estacionado ali na frente do bar. Burricão ali, tranquilo, os dois brigando. Um jegue, né? Um jegue. Aí tava passando um gaiato na rua e sabe o que faz pra dar pavor na briga de cego, né? Guarda a faca. Larga a faca. De faca não, guarda a faca. E aí o ceguinho se enlouqueceram, um dos ceguinhos deu de mão no cardan do burro que tava ali, né? Sabe que o burro tem... Você é um belo cardan. Pegou o cardan do burro e gritou pro outro: ou tu larga a faca ou te quebra o braço. Ô meu, rapidinho aqui, o Newton... Quem mandou foi o Daverlan. O Newton, que jogava no Grêmio, se transferiu pro futebol italiano. Cara, né? De Kombi. Udinese. Udinese. É, ele tá nesse exato momento em Milão, ouvindo o Pretinho Básico. Aê! Cara de Kombi! Cara de Kombi! Como é que é cara de Kombi italiano, pô? Temos que... Cara de Kombi! Um a menos pra vir comer os salgadinhos aqui no Aí eu retuitei, né? Ele aqui. Valeu, Newton. Um grande abraço. 11:30 da noite em Milão agora. Ô, Newton, ele tá ouvindo pro time. Eu tô ligado, eu sei vai como é que é. Vai pros bares, Newton. Vai beber. Eu tive em Milão agora há pouco tempo. É bem assim mesmo. Agora só vem o Simon comer os salgadinhos aqui o no bola. O Newton já tá liberado, né? Show dessa oferta aqui da telefonia do Big. Celular LG T300, tela touchscreen, câmera 1.3 megapixels. Pixels, MP3 player, Bluetooth. Sabe quanto tudo isso? 264. 264. R$264. Ou 10 vezes sem juros, no tax. 26,40. Não, tax é impostos, né? Como é que é juro em inglês, Pianjo? Juros. Tu aprendeu com a Almir essa, né? Quando não se sabe, juros, se chuta. Juros, exterior, mano. Só isso aqui no Brasil. É verdade. Cara, chegou a me dar uma tristeza agora. Até porque no exterior tu não vai parcelar, né, cara? Não vai parcelar no cartão de crédito. Ô, Arthur, vem aí juros. Não, não tem juros, não tem poupança no exterior, não tem. O cara não ganha nada. Foi uma observação inteligente. Até porque, já disse o camarada Lenin, né? Roubaram um banco. Não lembro o resto. É interest, os juros em inglês. Interest. Bom, então é R$264 esse LG T300 no TIM Infinity Pré. Ou 10 vezes no interest. De R$26,40 no Hipercard, Almir. Mas não é touchscreen, né? É touchscreen. É touchscreen. E é lá no Big. Pelo amor de Deus, é muito bom. Mas não. É muito bom. Mas tem tons polifônicos. É. Não me faz pergunta difícil, Almir. Tem rádio AM? Tem. Não. O celular não. Celular do Almir tem rádio, tem. Só rádio AM. Só rádio AM. E não faz ligações. Só recebe. Galvão. Galvão Bueno, ele narra também troca de pneus, né? Ah, é. Vou encerrar em ti, Galvão. Não. É pequenininho. Então, como é que fala o Fetter? Vou acabar em ti. Vou acabar em ti, Galvão. Aí para o carrinho, que o Galvão começa. Isso, Ferrari! Levanta o carro, tira a porca, troca a roda, aperta a porca, põe o carro no chão, acelera, Felipe! Ele é emocionado até na troca de pneu, né, cara? Faz mais duas aí, cara. Vai, meu, tu tem. Agora que o programa parou pra agora fazer. É o momento. Agora ele tá. Cada um faz um Galvão Bueno, então. Sarcástico. Vai lá. Vou fazer o Galvão. Aí no aquecimento agora, né? A porta tá arrombada, bota a tranca nova. Não, vou botar a trilha do Galvão aqui, então. Vai lá, agora sou eu. Peru, não escolhe, tem que ler a primeira, pô. Ah, Felipe Melo disse que joga de luvas, amigo. Pois sente muito frio nas mãos. E logo mais após o jogo tem mais um capítulo inédito da turma de armação. Olha que bonito, água carregando a chuva. E aí, Arnaldo, e se o Richarlison fosse do São Caetano, seria falta de ataque? E aí, Arnaldo? E o Arnaldo, a regra é clara, só vale falta no adversário, no companheiro não, Galvão. Vai aí, Maurício. É, vai, amigo, Maurício. Me passa o livro aqui, senão não tem como ler. Lá vai ele pro salto, Jadel Rodrigues. Não entendi. Como é? Ah, é Jadel Gregório. Oh, Jadel, o pandeiro, né? Agora, é Jadel Gregório. Galvão Pandeiro. Olha isso, o pandeiro. Acabou! Muito obrigado a você que nos acompanhou durante toda a semana aqui no Pretinho Básico. Um beijão no coração. Final de semana vem aí, vem, tem reprises do Pretinho, 1:00 e 6:00. Se cuida. Segunda-feira, 1:00 da tarde, estamos de volta. Beijo.